Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, véi. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. JurassicCast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um Elo Perdido para entrar nos anais deste site, né, meu? Nossa, esse também vai pro top 10. Vai, esse vai pro top 1, cara, porque eu, sinceramente, eu tô tão emocionado, internéticos. Eu também. A Mel tá toda boba. A Mel, ela já é boba, mas ela está realmente muito boba. Eu consigo ser mais. Você consegue ficar mais boboca, né, meu? Olha, consigo ficar a manteiga. Olha só, internéticos, hoje nós estamos recebendo... Infelizmente, o Miote e o Brunão, vocês que estão perguntando aí, o Miote e o Brunão não puderam estar aqui. Brunão, porque está com a sua rebenta recém-nascida. Dando está trabalho. Está amamentando, né? Brunão está amamentando. É lactante. Brunão é lactante. E o Miote tá preso aí nas... É o Miote, né? É o Miote. Tá por aí fazendo os biscates. É, Believe it or not, é o Miote, né? Já se dizia a música. E aí só tá eu e a Mel aqui pra receber esse ator incrível. Um dos maiores nomes da dublagem brasileira. Se não, na minha opinião, o maior, sinceramente, pelo menos no seu segmento, que é o Chaves, Chapolin, aquela coisa toda. Eu estou realizando um sonho de infância de conversar com ninguém menos que a alma do seu Madruga, que é o Carlos Alberto Seidel. Carlos, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja mais do que bem-vindo. Eu estendo todos os tapetes vermelhos do mundo pra você e seja mais eu do que... Eu tô jogando florzinhas. Assim, a Melina está histérica. Nós queremos agradecer imensamente pela sua presença aqui no Jurassicast, meu caro. Oi. Gente, eu que agradeço a oportunidade de estar aí conversando com vocês, de falando das minhas coisas, do meu trabalho, da minha vida, enfim. Quer dizer, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e com seus fãs, as pessoas que acompanham vocês. Não, não, nossos não, seus, você pode ter certeza. Sim, sim, o pessoal vai ficar maluco a hora que apontar esse episódio, nossa. A hora que a gente subir esse episódio, o povo vai ficar louco. Nossa, né? Senhora. Mas é muito legal estar aqui. Carlos, acho que a gente pode começar essa conversa aqui perguntando como tudo começou, né? Como é que começou a sua carreira? A carreira, né? A carreira, assim, lá atrás, isso, assim... Isso, a primeira dublagem, você passou na frente da maga, te puxaram pra dentro, como é que foi isso? Não, o processo da maga foi assim, anos e anos. Eu comecei a dublar, assim, a primeira vez que eu entrei num estúdio de dublagem foi em 1968, um tempão. Eu fazia teatro, daí o Older Casarré, que era diretor de dublagem na IC São Paulo, foi assistir a peça, porque a filha dele, a Patrícia, fazia um papel na peça, e perguntou se eu não queria fazer dublagem. Eu, naquela época, não tinha a menor ideia do que era dublagem, de como fazia dublagem. E o curioso é que, assim, a maioria das pessoas não tinham essa noção de que os filmes eram dublados. Quando você falava que fazia dublagem, a pessoa... Pô, é mesmo, né? O filme não é inglês, né? São atores americanos falando em português. É mesmo, é isso que é a dublagem? É isso que é a dublagem. E eu também, como profissional, não sabia o que era. Daí fui lá eu pra IC. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu tava lá na IC, no estúdio. vendo como é que eles faziam. Fiquei lá até meio-dia que ele deu o almoço. Daí ele perguntou, você viu como é que é? Você viu eles fazendo? O que você achou? Eu falei, eu achei fantástico, muito legal. Um dia eu até vou poder fazer. Ele falou, não, um dia não, peraí. Solta, é solta, hoje, né? Solta esse anel aí que a gente estava fazendo. Vai lá na estante e você dubla esse aqui, tá, tá, tá, tá, tá, tá. E eu falei, eu fiquei assim meio ressabiado, mas falei, bom, agora tem que ser, né? Tem que ir pra frente, não pode negar fogo. Fui lá agora e tentei fazer. Agora não pode, né? Mas era um processo que, assim, o anel, que é o trecho, né, que passa pra gente dublar, ficava passando. Daí eu passei, olhei uma vez, tentei encaixar, ele falou, é por aí, vamos lá, gravando. Daí eu gravei, eu falei, é isso aí, pronto, tá gravado. Daí pegou... Fácil, simples, assim? Foi. Daí pegou outros trechos, assim, e passou lá uns dois, três trechos, coisinhas pequenas, né, pequenas falas. Ele falou, ó, dublagem é isso, você quer fazer? Eu falei, quero. Daí a gente passou lá na recepção, ele falou, ó, dublador novo, é um ator profissional que tá começando a dublar hoje, pode passar o nome dele para os outros diretores. E daí falou, olha, você vai ter que, independente de estar escalado ou não, você vai ter que vir aqui para acompanhar, para pegar o ritmo, porque um dublador, para ficar razoável, para ter uma certa cancha, precisa, assim, de 2-3 anos de dublagem mesmo. Pra assim, pegar treinando mesmo. Pra pegar os detalhes, pra pegar toda a sutileza da dublagem, né? A conseguir assistir numa passada da cena, ver como o ator fala, qual é a emoção dele, quais são as pausas, qual é o tom dele. É uma coisa que só com o tempo que a pessoa vai pegando as sutilezas. No começo você dubla assim mais ou menos. Certo. Faz aquelas frases menores, né? Faz o básico. Tanto é que os diretores só dão papéis menores, não dão papéis de responsabilidade para uma pessoa que está começando. Por isso também que as pessoas falam, ah, mas são sempre os mesmos dubladores, são sempre as mesmas vozes, porque nos papéis principais é mesmo complicado. Para a pessoa chegar a fazer um papel principal, são anos de trabalho. É, com certeza. Bom, tem que ralar muito, né, para pegar, de fato, um papel mesmo, né? Então, de 68 para frente, que em 68 comecei a dublar e tal, e fui... tipo, em 72 eu já tinha uma certa cancha. Eu dividia também a dublagem com o teatro. Então é um processo mais lento, né? Que eu não podia estar lá todo dia, toda hora. Mas aí eu fui, nessas idas e vindas de dublagem, a gente em 78 fez uma greve para reivindicar melhores condições de dublagem, porque a dublagem nessa época era uma coisa muito mal paga. Eles pagavam por anel, que é o trecho, que aqui no Rio a gente chama de loop. Certo. Cada trecho era, quer dizer, o pagamento não era feito por hora de trabalho, então você passava o dia inteiro no estúdio e ganhava a produção de anéis que você tinha feito. E teve esse movimento em 78 para se ganhar por hora. E esse movimento serviu para aglutinar os dubladores todos em torno de vários grupos. Então, no Rio, se formou uma cooperativa de dubladores que se chamava Combate. E em São Paulo, uma cooperativa de dubladores que era a ComArte. Essa ComArte começou prestando serviço para o Silvio Santos. Foi daí que nasceu a ideia do Silvio montar estúdios, de fazer várias produções, e foi nesse estúdio, com essa equipe, que assim, a ComArte, o presidente da ComArte era o Osmiro Campos, que depois veio a fazer o professor Girafales. Ah, sim, o grande Osmiro. O Campos. Ah, sim, sim. O diretor artístico da ComArte era o Marcelo Gastaldi, que era o que fazia o Chaves, que era o diretor. Sim. Da série, que era o dono da MAGA. Eu era assim, vice-presidente, né? Acabei fazendo o Seu Madruga. Enfim, era uma equipe que se conhecia há um bom tempo. Então vocês daí, tinham toda uma química fora do estúdio, né? Por assim fora dizer. Do estúdio. Tinha essa batalha por melhores condições da dublagem, tinha a formação dessa cooperativa de dubladores. Tinha toda uma história. Quando a gente foi pro SBT e quando começou a dublar o Chaves, era um pessoal bastante unido. Tanto é que eu acho que, assim, o sucesso da série, porque o Marcelo, que era o diretor, que pegou a série, conhecia profundamente cada dublador, cada ator que ele chamou para fazer o personagem. Então ele chamou o Osmiro porque ele sabia que o Osmiro ia fazer uma coisa marcante. Chamou a Sandrinha porque a Sandrinha era a própria Chiquinha. Certo. Ele me chamou e falou, olha, faz o que você faz. Bota lá o seu humor, não faz nada caricato, faz uma coisa verdadeira, porque esse ator é um comediante muito bom. Então ele chamou as pessoas assim certas. E quando ele instituía a Sandrinha, porque a Sandrinha viajou, ela casou e foi embora para a Itália, depois de ter gravado toda uma série, quando a série começou a fazer sucesso, eles reuniram outros episódios e decidiram dublar. Daí a Sandrinha não estava, ele chamou a Cecília Lemes, que também já trabalhava com a gente há muitos anos. A gente tinha feito outros trabalhos fora de dublagem também com ela. Então era um pessoal assim que deu certo. Não, mas foi escolhido a dedo, né? Foi uma coisa assim muito... O grande mérito dessa dublagem sair legal foi o conhecimento que o Marcelo Gastaldi tinha do elenco que trabalhava pra ele. Cara, olha só, né? Tudo... É o universo conspirando, costurando as suas teias. Tudo tem um motivo de ser, né, cara? Tem sim. Não, e a gente, quando viu assim, aquela série, a gente não entendeu bem no piloto, porque a gente foi gravar um piloto antes dele comprar a série, né? A gente comentou, pô, mas que... O Silvio vai comprar essa série assim, tão... Poxa, é tão tosca esse cenário. Parada retardada, né? Uns adultos imitando criança. Nada parecido, né? Poxa, e a gente tinha as novelas todas assim realistas, né? Outro esquema. Mas daí quando veio a decisão, não, vamos dublar a série e tal, e a gente começou a se envolver e a entender o que as críticas que tinham, que... A gente foi começando a decupar a série, né? Ver que tinha lá o garotinho lá, o filhinho de papai, filhinho de mamãe, tinha o garoto pobre, tinha a viúva vizinha, tinha o dono do pedaço lá, que é o seu Barriga, né? Que era o ricaço. Então tinha o professor, tinha o outro que está sempre tentando as coisas e nunca consegue nada, né? E a gente foi se identificando com esse universo, né? Que é um universo criado. E o interessante é que a história se repete, né? É um universo fechado ali, que são naqueles tipos, que as coisas não se resolvem, as coisas são mostradas sempre, né? O professor Girafales sempre chegando com aquelas flores e a Florinda convidando ele para tomar um café. Eles nunca resolvem, nunca casam, nada. As crianças nunca crescem, né? São sempre crianças, o tempo passa. O seu Madruga deve 14 meses de aluguel, sempre. 100 anos, né? Ele deve 14 meses. Ele não paga o aluguel nunca e está sempre devendo 14 meses de aluguel. Quer dizer, é um sinal que o tempo está parado ali. É uma história atemporal, que é uma história que está fechada ali naquele ciclo. É muito interessante. A gente vai analisando a série, a gente encontra coisas muito interessantes, além desses protótipos todos, né? Que é uma espécie de um reflexo de uma sociedade. Eu fico imaginando vocês no estúdio olhando para aquele... Porque, cara, a gente pode ter muito carinho pelo Chaves, pelo Chapolin, mas o bagulho tosco, bicho, pelo amor de Deus. Aí vocês ficavam olhando pra tela e falavam assim, mas é impossível, cara. É, não é. É que pode? Parece um monte de criança, parece um monte de retardado na tela, como assim, né? Então, mas depois a gente começa a ver a crítica, né, dos protótipos que existem, né? Quer dizer, é a caricatura, é uma série caricatural. São caricaturas dos protótipos. Tanto é que, assim, a outra tá sempre outra parada no tempo. Ela tá sempre com aqueles bobs, ela nunca solta o cabelo. Que ela tá sempre se preparando para alguma coisa que não acontece, né? Porque ela nem solta os cabelos, ela tá... Então, tem essas sacadas. Se você começa a ver, é genial nessas sacadas que você começa a perceber com o tempo, né? E é legal que a piada fica mais engraçada quando ele quebra essa continuidade de ai, você quer entrar para tomar uma xícara de café? Aí aquela hora que tem um episódio que eles se molham, aí você não gostaria, dona empapada? E aí fica aquela palhaçada. É. E aí o Seu Madruga mesmo acabava imitando a Dona Florinda, imitando o Chaves, acabava quebrando essa piada, assim, de você, vai repetir tudo de novo o diálogo. E aí quebrava, ficava melhor ainda o episódio. O final era meio inesperado. Inesperado em termos, né? Porque com essas repetições, as pessoas já sabem exatamente o que cada um vai falar. Então, a curtição das pessoas de assistir tanto a série é ficar vendo o que vai acontecer exatamente o que ela já sabe que vai acontecer e curte do mesmo jeito. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. Nós fizemos um especial aqui no site do Jurassic Cast sobre o Chaves. A gente teve que quase expulsar a Milena do programa, porque ela não calava a boca. Ela fala referência uma atrás da outra. Ela só... Não para, né? Ela não para. Às vezes ela vai mandar mensagem pra gente, ela manda mensagem assim, hey, Teco. Aí tá esperando alguém responder, patas de galinha. Ela é assim. Entendeu? É nesse nível. Eu tenho 34 anos, ela tem 32. O Miotti tem 200 e o Brunão tá com quase 30, ou tá com 30 também. Então nós já passamos do 30, assim, nós já estamos do 3.0 pra cima. Vocês eram bebês quando começou a passar a série. Isso, e assisto até hoje. Então, vai fazer 31 anos. Vai fazer. A gente gravou a série, né? Daí se passaram anos sem a gente tomar conhecimento, porque foi interessante, foi legal fazer e não sei o quê, mas foi um trabalho a mais. Daí a gente, mesmo durante, fazendo junto com isso, a gente já fazia novelas, desenhos, mil coisas lá no SBT. Então, assim, tipo, de vez em quando, chegava lá, chegou outros episódios lá daquela série lá do Chaves, vai lá dublar. Daí, porque a gente já dublava essa série sozinho, então a gente chegava lá no estúdio e dublava a parte da gente como um outro trabalho qualquer. É, certo. E assim, e se passaram, acho que, pelo menos uns 10 anos sem se tocar em Chaves, sem ter nenhuma importância, assim. Tanto é que eu cheguei a dar entrevista aqui no Rio, promovendo peças de teatro, e falei que falava da dublagem e falava dos personagens que eu fazia no momento, naquela época, nem lembrava de Chaves. E até que começou com a internet, começou essa história das pessoas quererem saber e quererem fazer entrevista. E começaram esses eventos de anime que colocavam o Chaves também nessa história. Os primeiros eventos que eu fui, eu cheguei lá e falei, pô, mas o que eu vou falar? Daí começava a falar da dublagem e tal. Daí eles queriam saber, no tal episódio, a hora que as Florinda fala, não sei o que, Chaves, o que o Seu Madruga fala. Eu não tinha a menor ideia, porque tinha esquecido já, tinha ficado no passado. Tanto é que tem uma coisa engraçada. Fala do episódio dos churros, os churros. Daí o pessoal que estava entrevistando ali, sussurrava. Não, é que aquele episódio que o Seu Madruga vai vender churros para a Dona Florinda. Vai vender churros? É, então... Churros, churros, olha o churros, fresquinho, churros, com o maior entusiasmo, né? Depois caradinhos, douradinhos. Eu fui ver o episódio do tal churros um dia depois de ter feito isso várias vezes nos eventos, eu fui ver que ele tá lá muito contrariado, ele fica lá, churros, churros, olha os churros, fresquinhos. Com aquilo que eu fazia, que eu não lembrava. E cada coisa que eles pediam para fazer, vinha o Gustavo, no caso, que era o presidente lá do fã-clube, lá falava o que era para eu repetir, porque eu não lembrava. Depois que eu comecei a assistir para participar dos eventos, porque... Esse episódio... 20 anos depois de gravar. Tem uns 10 anos... Que o Chaves virou essa mania de fã-clube, de tudo. É, de virar hype. É de porque novo. O que ajudou bastante também foi a questão da internet, né? Porque na época não existia internet. É, foi a internet que deu esse boom. Exatamente. Né? A gente, assim, gostava de Chaves, mas a gente tinha aquele círculo de amizade em volta, pessoal, que você conversava e tal. Não tinha, por exemplo, fórum e isso. É, eu tinha que sair da escola, correr pra casa pra assistir Chaves no almoço. Pois é, e aí, mas assim, grande o trabalho de vocês e conhecido sempre foi reconhecido. Porque eu me lembro, como eu disse, eu tô com 34, mas eu me lembro muito bem, na escola, no prézinho, sei lá. E a gente repetia as falas já e achava aquilo incrível. E o trabalho de atuação de vocês é muito bom. Porque combina casa, assim, casa muito bem as coisas. No caso, por exemplo, a gente não consegue escutar o ator Dom Ramon sem a sua voz, e quando a gente escuta a voz do Dom Ramon sem a sua voz, é basicamente a mesma coisa. É estranho. Não, e é basicamente a mesma coisa, porque é muito parecido, até a tonalidade, a maneira de falar e tal. É, eu procurei pegar o jeito dele, né? Porque, como o Marcelo falou, não fica inventando, não. Vai lá que o cara é muito bom, você tem que fazer o que ele faz. Dá a sua verdade, mas procura ir fazendo o que ele faz, porque ele tem um tempo de comédia fantástico. Tanto é que, pô, é só... Os olhares dele, né? As caras dele já dizem tudo, né? Não, o Seu Madruga, ele foi de longe o melhor personagem na série do Chaves, do Chapolin. Ele é muito bom. Participação. E quando ele saiu, a gente sabe disso, né? Anos depois que se divulgou, quando ele saiu, a série caiu, depois ele voltou. Mas aí ele já tava doente, né? Já tava com várias coisas. Ele fumava demais, né? Ele fumava na série, era incrível. Não, e ele fumava lá no hospital, lá todo ruim do pulmão, né? Que morrendo lá, de câncer, e ele tá fumando. Cheio de câncer, de tudo, e fumando. É, o cara falou, já tô aqui mesmo? Mas era muito engraçado, assim, porque que nem a sua voz, ela encaixou tão bem no personagem que, eu acho que, lógico, você teve outros trabalhos, inclusive você dublou jogos também, acho que foi o Resident Evil, não foi? Atualmente, assim, agora, eu dublei o Call of Duty. Né? Isso, Call of Duty! Black Ops 2. Você agora inclusive. Uma continuação, ontem mesmo fui lá terminar uma continuação desse Call of Duty. Não sei se vai chamar, acho que não vai chamar isso, mas é uma continuação. Não, teve um que foi ótimo, que saiu o Diablo, um jogo também da Blizzard, famoso. E você fez um vendedor. Isso, aí eu falei, gente, o Seu Madruga tá me vendendo armas. E aí fala, gente, o Seu Madruga virou, como é que é? Sacoleiro do Diablo. Não, mas é nessa história, assim, o Seu Madruga, assim, vira vilão de novela, tem essas séries de tráfico de coisa lá, vira traficante. É, não, tem uma notícia. É, a gente sempre soube que ele é desempregado, né? Que ele fazia biscate. É, mas é. Agora extrapolou, né? É, fazendo, ó, vendendo arma. Ó, agora ô Carlos, eu quero falar com você. Você, no caso, é responsável por a gente aturar o senso de humor maluco da Melina, às vezes. Porque a Melina é do tipo de pessoa que aparece aqui e fala assim... Vocês sabem por que o jogador dessa lenha, como é que é, o Melina? Não, por, no que eu me pareço um futebolista. É. Ela é desse tipo, ela viu a gente fala, não, por que ela? Porque ele vivo dentro da lenha. Ela é desse tipo. Mas não, é muito bom. Aí a gente, o Bruno tava jogando, Bruno é o meu marido, é. Ele tava jogando videogame. Aí apareceu a sua voz, né, Carlos? Falando, é. Dublando um jogo. Eu falei, gente, seu Madruga tá vendendo armas. Aí eu saí correndo da cozinha. Falei, que é isso? Mas eu tava jogando Diablo também, eu não sabia que era o cast de dubladores. Eu sabia que o jogo tava dublado. E aí eu tava jogando assim, de repente eu cliquei no boneco, não sei o que. Eu falei, ih, que é o seu Madruga? É porque as pessoas te reconhecem muito na rua, Carlos? Olha, pela voz? Na rua, pouco. Assim, tem as pessoas que acompanham e que de repente topam comigo e daí vem perguntar, a pessoa vem assim, por favor, desculpa, mas eu posso fazer uma pergunta? Daí eu já sei o que é. Uhum. Falei, faz. O senhor é o dublador do seu Madruga? Falei, sou. Não sou senhor, mas sou dublador do seu Madruga. Daí fala, ah, pode tirar uma selfie e tal, daí vou lá e tiro. Assim, é raro. É, mas assim, tipo, quando eu vou fazer alguma gravação, tipo, vou gravar lá na Globo e começa a falar, daí as pessoas. Ah, você faz dublagem, não faz? Pô, tá. Pô, que personagem que você faz? Daí vem alguém lá e fala, pô, ele faz o seu Madruga, e não sei o quê. Daí já começa esse buchicho. É muito engraçado. Porque de repente você pensa assim que. Esse pessoal da Globo não assiste, eles conhecem, eles falam, pô, meu filho assiste. A Cláudia Raia mesmo veio falar, ah, meus filhos assistem, ah, não sei o quê. O que apresenta lá o vídeo show, Luciano Costa, não, como é que ele chama? Ah, é o Otaviano. Otaviano Costa também veio falar. Em geral, as pessoas curtem muito esse negócio do chat. Já tá implícito na pessoa. Você pensa, né? Você pensa que eles estão lá gravando o dia inteiro, não tem tempo de ver, mas eles vêm e ficam sabendo. Ah, com certeza. Não é porque tá na emissora rival que não vai assistir, né? É, não, e de repente, até porque na Globo eles não falavam nada de Chaves, né? Eles fizeram até... Achei até que eles fizeram legal essa homenagem quando o Bolanhos morreu, né? Que fizeram um especial, teve uma... Sim. Teve toda uma consideração em torno, porque afinal de contas, o cara é gênio em matéria de dramaturgia, né? Ele era muito bom. Não só pelo Chaves, que é um grande programa, mas tinha lá o Chapolin, tinha o Chespirito, com coisas assim muito legais. Quer dizer, é um cara. Ele era um grande roteirista, um grande escritor. Um grande roteirista, diretor, idealizador, né? De realizador mesmo, né? De, sim, sim. De programa. Não, o Chaves é uma obra que. Eu assisto junto com a minha filha, nós dois rimos da mesma piada, eu no meu contexto e ela no contexto dela. É. Sim, eu não sim. conheço e é legal. A pizza consegue fazer isso. E é legal porque tinha piadas que eu ria mais quando era criança e hoje eu rio de outras coisas que na época eu não entendia. É. E hoje, né, com discernimento, você acaba rindo mais até do que quando era criança, né? Não, mas sabe... Isso que é legal. Esse programa, quando ele foi lançado lá no México e tal, era um programa no horário nobre e não era um programa infantil, era um programa pra família, era uma comédia pra ser assistida pra família, tipo assim, pra gente era Grande Família, essas coisas assim, uhum. A família se reunia pra assistir no começo da noite, assim, esse programa humorístico, que tem umas piadas que nem são tão infantis, né? Uhum, tem outros contextos, né? São piadas limpas, né, que não tem... Malícia, sacanagem, né? Tem palavrão, não tem nada, não é como esses nossos humorísticos, né, que apelam pra sexualidade, sexo, né? Sexo e tal, mas não é exatamente infantil. É. Não, tem a parte do pastelão, que é infantil, mas tem muita piada para adulto. Muita, essa coisa meio que de circo, né? De, que tinha os trapalhões no começo, né? Que era uma coisa isso, assim. Isso. É uma coisa meio pantomima, né? Tem essa pantomima. Assim, quando o Kiko dá um soco na cara do Chaves, né? Aquela coisa de tum, e vai e volta. As pancadas da Florinda no seu Maduro. Sim, sim. Toda hora o seu Barriga é recebido com uma pancada, mas nada é agressivo. Tudo é amenizado, tudo é feito esteticamente para demonstrar que aquele ato aconteceu, mas sem a violência, né? De... Sim, nada muito exagerado. É. Um pouco do protocolo e eu vou deixar de ser entrevistador e eu vou virar vou deixar o meu fã aparecer, vou deixar o meu lado do fã aparecer. Você anuncia o seu Madruga anunciando na época que ele era vendedor disso, o homem do saco. Chapéu, garrafa. Cala a boca, menina! Eu tô falando pra ele fazer igual, entendeu? Garrafas, tinha garrafa? Era chapéus, garrafas e roupas usadas quem tem. É. Chapéu, garrafas, roupa usada quem tem. Era mais ou menos assim. Só que hoje, obrigado. 30 gente. Anos depois, fica mais rouco. Não, imagina. Eu vou aproveitar, sem querer abusar, agora pode gritar aquele loteria. Loteria! Ô, Carlos, desculpa, porque a gente tá aqui... A gente é muito bem. A gente é muito retardado e a gente gosta muito do seu trabalho, você perdoa. Todas as pessoas, um pede uma coisa, outro pede outra e... Tá acostumado já, né? E muitos eu fico sabendo na hora como é que é. Não, é porque a gente tá se segurando, senão ia ficar 2 horas aqui pedindo, fala isso. Nesse show, porque o Kiko veio aqui no Brasil, né? Foi várias vezes. Tem um show que ele faz há 20 anos pela América Latina e tal. É ele e um apresentador. Uhum. Aí o pessoal daqui do o Trilha teve a ideia de em vez do apresentador, colocar o seu Madruga e aproveitar as cenas do seu Madruga com ele. Então a gente fez esse show, assim, ele falando assim um portunhol, né, achando que estava falando português, e a gente fazendo as cenas. E era muito legal, foi uma coisa... Deve ter sido E nesse show do Kiko, quer dizer, o show começava eu entrando e falando, que saudade que eu tenho quando morava naquela vila, sempre aquele Barriga do Senhor Chato, que digo, e fazia... Um mix de várias passagens do seu Madruga, né? E era muito legal de fazer, porque a reação do público era ótima, né? Não, eu vi um vídeo seu nos primórdios do YouTube. Eu acho que você devia estar dando uma apresentação, se não me engano, numa faculdade. Aí te deram uma lista com todos os... um monte de frases épicas do seu Madruga. Aí você ficava assim... Fecha a torneira! Cara, eu nunca pensei que uma frase tão comum como fecha a torneira se tornasse uma coisa tão épica. Que foi bem nos primórdios do YouTube mesmo. Bem nos primórdios mesmo. Assim, o YouTube era até meio esquisito. Também, né? Era difícil de baixar também. Era difícil pra acessar. E tá, a banda larga no Brasil tinha acabado de surgir. Aí me mandaram, aí eu vi lá Seu Madruga narrando não sei o quê. Eu falei, Seu Madruga? Aí quando eu cliquei era você. Aí você falando muitas frases assim e tal. Aí eu sei que lá, pra tanto, você virava e gritava, fecha a torneira, cara, mas eu chorava de aquilo. Eu falei, meu pai eterno, como é que uma coisa boba, fecha a torneira. Fica tão épica, fica tão, né? Épico, cara, pelo amor de Deus, isso é muito legal. E como é que você reage, assim, a essa questão dos eventos? Você chega a fazer bastante eventos, ou Carlos? Ah, eu me divirto. Eu fiz mais, a gente fez mais. Mas agora eu acho que a coisa tá mais... Esses eventos estão mais virados pelos blogueiros da internet, essa garotada que faz esses blogs. Então, é, o evento é meio mais virado assim para os animes e para esses blogueiros. Daí eles me chamam também, mas eu vou lá. Daí é uma parte só da galera que se interessa, né? E geralmente são as pessoas mais de 20 e tantos, 30 anos que tem assim mais esse pique de gostar e tal. E daí bota os filhos para assistir e tal. Mas o pessoal da faixa dos 30 é o que mais... Eu acho que são os que pegaram isso aí mais na infância, quando não tinha esse lance ainda de internet, de blog, porque o interesse da criançada hoje em dia é mais para esse lado, né? É, pega o tablet, né? Põe o tablet ali na mão e ficam vendo os blogs e vendo os caras e ficam se comunicando. Essa é a vibe da molecada de hoje em dia. Ah, é, na nossa época era só o SBT, né? É, era o... Tinha muito que ver. É, deixa eu te fazer uma pergunta, Carlos. Teve algum fã, assim, que você já se assustou a ponto de falar, meu Deus do céu, eu preciso... O que que tá acontecendo com essa juventude, meu Deus? Preciso mudar de profissão. Preciso mudar de profissão. Como assim? Já teve alguma situação estranha de algum fã te abordar ou fazer alguma coisa muito maluca para você? Eu acho que a coisa mais maluca que teve, assim, eu tava no... Foi logo no começo, porque no começo era mais... Tinha muito mais gente, as pessoas assediavam mais e tal. E eu passando no meio, assim, de uma multidão lá, com seguranças, meio afastando as pessoas. Aí veio um carinha lá e falou, você pra mim é um deus! Mas galhado, no meio da rua, no assim? No meio da multidão, com os braços assim pra cima e fazendo aquela reverência, eu falei, meu Deus, o que que é isso? É? Eu não tive reação, eu só virei pro cara e falei, menos, cara, o que que é isso? É? E fui andando assim. A coisa mais estranha que aconteceu, eu falei, nossa... Ah, até que não foi tanto, é porque, né? Porque você nunca encontrou com a Melina. Como não? Rapaz. É porque você nunca encontrou com a Melina pessoalmente. Aí você ia ver o que é uma estranha. É, eu começo a chorar, fico, ai, claro, É, não, nesse negócio lá do Kiko e do Seu Madruga, é assim, que as pessoas iam pra tirar a fotografia, iam lá pra falar, então é super emocionadas e tal. É muito legal, é um carinho assim que você sente assim que é um carinho espontâneo, né? Não, é um carinho você sente assim que você fez um trabalho bem feito, né? A ponto de tocar as pessoas tantos anos assim, né? É, as pessoas acham que admiram você, mas você sabe que estão admirando o seu trabalho, que é uma coisa assim que o trabalho repercutiu. Que sim, saiu sim. De você, que ficou uma coisa independente. Não, mas admiram você também, ué, porque o teu humor tá ali. Tá. Sim, o time, né, de você dublar. Onde eu chego por último. Primeiro chega o Seu Madruga. É inevitável, é assim, uma coisa que... Não é isso não, eu discordo, vocês chegam juntos. Porque se não fosse o teu talento... Né? Não é só a voz, se não fosse o teu talento, como a Mel disse, fosse o teu timing, a tua interpretação. Cara, e dublagem não é uma coisa fácil, não. A gente percebe isso. Hoje em dia, quando a gente pode avaliar outros trabalhos e tal, a gente vê que vocês se tornaram ícones no trabalho de vocês, não são à toa. Sim, sabe? É muito bom o trabalho. É, não desmereça, não, por favor. Que é isso. E são essas que estão sempre no encabeçando os elencos, né? São pessoas, assim, que têm esse talento, né? Esse dom. E isso, né? Realmente gostam da profissão mesmo. E a dublagem tem que ter talento, tem que ter o dom, mas tem que ter muita vocação, porque você tem que... É um começo difícil, você tem que insistir, você tem que persistir, você tem que trabalhar legal, tem que melhorar, tem que procurar melhorar. É uma questão de, para você chegar lá, é uma batalha. É, na minha opinião, é uma arte, sinceramente, é uma arte mesmo. Carlos, outro personagem seu, a gente já falou bastante sobre Chaves aqui e tal, mas eu acho que outro personagem seu que marcou bastante também, pelo menos a nossa geração, foi o Dr. Gore do Spectrum Man, né? Nossa! Você lembra desse? Falar... Um macaco com a peruta... Com a peruta O macaco louro. Era muito estranho, né? E esse, anterior ao Chaves, bem anterior, acho que O Dr. Gori, acho que foi em 79, 80 no máximo, por aí. Foi bem antes. Por aí, no máximo 80, viu? Porque aí, era bem antes. O Dr. Gori foi antes do Chaves? Bem antes. O Spectroman era mais velho. Não, eu sei que era velho, mas eu não sabia que... Eu sabia que era mais velho, mas eu não sabia a ordem da dublagem, né? Não, é. Porque o Spectroman, é, na verdade, esse do Dr. Gori e tal, que passou no SBT, foi uma redublagem de uma série que já tinha sido feita antes. Daí os americanos compraram, mexeram na série, porque a série, no começo, chamava Dr. Gori e não... Ah, Dr. Gori e Spectroman. Isso, era isso mesmo. E depois virou só Spectroman. Né? O Dr. Gori era o principal. Era o principal, era a história do vilão que queria destruir a Terra e que não sei o que lá, e o Spectreman que iria defender. Agora, a visão japonesa e tal, o herói deles era o vilão. É, então, estranho, né? Deus, aí. Vamos com calma. O herói da série tem que ser o mocinho. É, ele... não. É todo torto o Spectroman, Carlos. Os primeiros, acho que dois episódios, não tinha roupa. Era só um bonequinho que ficava voando. É, né? É, era só isso. Ainda bem que eu não vi isso. Era só o bonequinho, não tinha a roupa do ator, não. Era só o bonequinho. Ficava um bonequinho pendurado com um barba antivisível e ele ficava girando no monstro, soltando raio e dava na hora lá e matava o monstro. Nossa, ainda bem que eu não vi isso. Ainda bem que eu não lembro. E Spectroman era... Spectroman, cara, o caso, eu imagino a tua cara vendo aquilo ali, porque o Spectroman era terrível. Aquilo ali parecia... O Chaves era tosco, mas o Spectroman era terrível. Não, era pior. Nossa, você via os olhos do ator por trás da máscara. É, não, e aqueles truques. Mas era bom, meu. Era legal por causa da tosqueira, né? Que nem eu não cheguei a ver na televisão nessa época, mas eu vejo, assim, hoje no YouTube, enfim. É, virou cult, né? Virou cult. É tão tosco que virou cult. E o pior pra mim é, nossa, o Seu Madruga tá fazendo Dr. Gori. É, tá fazendo Dr. Gori. E quando ele grita, então, que o objetivo dele é a conquista, aí que todo mundo vai abaixo. Porque aí é o Seu Madruga todinho, né? Total. Na hora total. Que... Só faltou gritar, agarra chapéu. O Dr. Gori. Oi? O Seu Madruga, que é o Dr. Gori. É. É. O Seu Madruga, na época, devia achar, olha o Dr. Gori aí. Ai, que legal. Sempre é bom a gente conversar e falar da carreira da gente, da profissão, que a gente abraçou essa profissão porque a gente ama, né, fazer, estar atuando, seja no teatro, televisão, cinema, na dublagem, sempre é um prazer pra gente falar do que a gente faz, do que a gente ama fazer. E é sempre um prazer pra nós... escutarmos o seu trabalho, porque realmente você é um dos ícones do fácil do seu trabalho, assim, na sua profissão, você é um dos maiores nomes que tem, sinceramente. Sim, marcou muito também a gente e outras pessoas também, né, não só a gente, uma geração inteira aí. Marcou, e é assim, um trabalho que foi feito 30 anos atrás, então é uma coisa assim... Depois disso, quer dizer, a vida segue, né? A carreira. Sim, sim. E assim com muitas outras coisas, e que a maior parte delas passa assim, passa batido, né? É apresentado uma vez, duas e tal, e fica lá na história. Só as pessoas que acompanham mais é que sabem, que tem que vão pesquisar, porque hoje em dia, né, com a internet, está tudo documentado, né? Tem sites que mostram, né, trabalhos que nem a gente mesmo que fez lembra ou assistiu, ou, sabe, são trabalhos que foram pesquisados pelas pessoas que são fãs e que acompanham o trabalho de dublagem. Eu sempre falo, o sucesso do Chaves, ele está diretamente ligado a vocês. Isso eu tenho certeza absoluta. Tanto que, inclusive, depois lançaram um box com os episódios do Chaves, todo redublado, com outros atores e tal, e foi um fracasso absurdo. É, ali os boxes foram, assim, feitos com algumas pessoas do elenco original, mas a maior parte já, quer dizer, a grande parte já tinha falecido, ou então não quis fazer, então... É, foi uma coisa assim que não foi a dublagem original totalmente, né? Eles procuraram até fazer uma coisa bem fiel ao que tinha sido feito pela Maga, mas é difícil você reproduzir anos depois, foi feito 20 anos depois da produção original, então é complicado. Eram outros tempos, né? Foi um outro processo, eles tiveram boa vontade de fazer, mas é complicado. Outro personagem que te marcou assim, lógico, acho que o Seu Madruga acho que foi o maior, realmente, né, ser referência, né? Foi o maior em termos de tempo que passou e tal, mas a gente dubla todo dia, né, então não dá nem pra quantificar quantos foram e tal. Na época que eu dublava na Herbert, tinha todo mês, vinha a lista, que era a razão, né, que vinha a obra que você dublou, né, a produção, e vinha o personagem. E todo mês vinha essa lista, que era assim, 40, 45 filmes ou produções que a gente tinha feito. Episódios de série, capítulos de novela. Imagina, 40, 40 e poucos por mês. Eu fiquei 20 anos trabalhando na Herbert. Faz as contas. É bastante coisa, né? É muita coisa. Mas tem os personagens assim que, mesmo que eu fiz lá na Herbert, que eu fiz muito tempo Lei e Ordem, que eu fazia lá o Briscoe, que era um dos investigadores, várias novelas, né? Você fazia bastante novela mexicana, né? Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar. É, Marimar, tinha lá aquela lá, o Carrossel, tinha várias novelas. A Carrossel é a versão clássica, né? Dos anos 80. É, tio Cirilo, Maria Joaquina, mexicana. Eu fazia o pai da Maria Joaquina. Ah, o doutor? É. É verdade! É mesmo, eu não lembrava disso não, mas é verdade. É, fazia... Tem, Carrossel, ele fazia várias novelas mexicanas. Tem até no YouTube um coisa. Mas enfim, tem assim, tipo, o Lionel Luthor do Smallville. Smallville, que eu faço, né, que é o John Glover, que é um ator ótimo. Eu gostei muito de fazer, e eu já tinha feito ele em várias séries. Tinha uma... Rhymestone, que era... Ele fazia um diabo. Eu lembro dessa série. Poxa, essa série era legal, cara. Era legal. Gostei muito de fazer. Foi antes do Smallville. Sim, fugiu um monte de demônio do inferno. Aí o diabão chegava, recrutava um cara pra reunir os demônios de volta pro inferno. Era um cara terrível. É verdade. Caralho, era mesmo, né, cara? Tinha uma série que ele tava loiro, assim, que ele fazia uma coisa doida também. Eu nem sei qual é essa série aí. Qual era o nome? Era uma série que era muito legal de fazer. Essa eu não lembro, não. Eu também não lembro. Eu nunca assisti essa série. Bom, a do Diabo lá também eu nunca assisti. Eu gostava, era muito bom. Smallville. Smallville eu lembro. E eu lembro também da sua voz, acho que você fez também a Família Addams, não foi? Era a Família Addams, eu fiz. Era assim, acho que era a Volta da Família Addams. Eu acho que era o Retorno da Família Addams. É, o Retorno, isso aí. E tem assim, no Felicity eu fazia o Javier, que era uma bichinha. Nossa! Mas a sua voz não combina com a bichinha, né? Combina, as pessoas adoravam. Só que assim, tipo, o diretor não era bicha, né? E eu também tenho essa tendência. A gente fazia o básico, mas aí teve uns concertos que veio tinha um outro cara que estava lá no estúdio, um outro diretor, dei umas dicas assim de coisas típicas de bicha pra ele, que eu achei, porra, se tivesse feito isso tudo na série, teria sido muito mais legal, né? Porque fazer aquela bicha básica, que a gente, todo mundo sabe. Sim, aquela coisa mais caracterizada, estereotipada, né? É, estereotipado. Mas ele dava, assim, as dicas atuais, né? Dos babados atuais. As gírias, né? Gírias, é, tem tudo, porra. Eu falei, porra, tinha que ter encaixado tudo isso desde o começo da série. Isso foi, acho que foi só no último episódio, nos últimos. Eu falei, ah, uma pena. Ô Carlos, você já se pegou corrigindo alguém quando diz que é pedra? E você grita, não é pedra, é aerolito! Ai, meu Deus. Desculpa, eu não aguentei, eu tinha que perguntar. Ele tava se segurando, né? Volta e meia, eu falo isso sem querer. Eu gostava, as pessoas não gostam muito do Chapolin, mas eu achava histórias ótimas do Chapolin. Eu também achava o máximo. Mesmo porque... aqueles que ele fazia lá no X-Pirito, que era Tripa Seca, Poderoso Veloz, Pirata Alma Negra, Rachacu, Mão Negra. Nossa, era muito nada. Bom. Era muito engraçado aquilo. Não, o Pirata Alma Negra é melhor que o David Jones do Piratas do Caribe. Lógico, ele era o meu tatatatatatatatataravô. Você lembra disso? Eu nem lembrava. Ah, mas a gente lembra de tudo. A gente, cara, o Carlos, a gente gosta muito, é sério, não é média, não. A gente é muito fã. A gente é muito besta. É porque os outros dois não estão aqui. Se tivesse aqui, aí você que ia ver o que era fanfic aqui. Pois é, o fanatismo de todos nós. Ele ia ter uma nova história. Ai, nossa, eu gravei uma entrevista com os fãs tão malucos. É, eu acho que os caras fingiram que era entrevistador. Mas eles, na verdade, eram fãs. Era um pretexto só. Era só um pretexto pra eu ficar gritando aqui, loteria. Não, é porque a gente tá muito feliz mesmo, a gente se sente muito honrado, de novo, repito. Mas tem outras coisas mais modernas, quer ver? Eu anotei até algumas coisas aqui, porque eu falei, não vou lembrar. O Papai do Dexter. Nossa, do desenho, não era? É, tem vários desenhos, Pops, esqueci o desenho. Eu lembro que você fez o Phineas e Ferb. Então, era o monograma, é. É, eu só lembro desse daí. Tal, que ainda, esse é uma série também enorme. Até outro dia ainda fui fazer. Daí eles falaram, bom, agora acabou a série. Toda hora falam que acabou. Não, mas vem um especial. Disney, nunca acaba, né? A Disney, eles gostam muito dessa série, porque eu fui lá na Disney... E tem os stands das coisas todas. Tem um stand e tal, só que o tema do stand é o Major Monograma. Eu falei, nossa, lá no Brasil, lá na série, nem é tão importante. Tem os outros vilões, as coisas, mas lá eles dão um valor, como o sargento do Toy Story. Sim! Então, eles adoram esse desenho, esse sargento do Toy Story, que ele tá em todos, assim, Disney On Ice, o outro show do Disney, ele tá sempre o sargento lá no meio dessa história. Sim, no Hollywood Studios tem um cara vestido todo de verde. Isso, eles adoram. E eu achava que porque ele entra tão pouco no Toy Story... Ele fala pouquinho, né? Ele pega, acho que ele vai ver o presente do Andy, né? Que ele faz a operação de guerra no comecinho e no final, né? Não, eu tava assistindo... Eu tenho uma filha de 4 anos, Carlos, e eu volto e meio assisto a Disney, que é só o que se fala aqui em casa é em Disney, né? Eu particularmente, quase virando uma princesa. E aí ela tá assistindo... Princesa gorda, né? A princesa gorda. Mas eu tô trabalhando nisso já, tá, sua babaca? Aí, assim, ela vê repetidamente. Eu tava vendo Toy Story aqui pela ninolésima vez, sei lá. E aí tem sempre o teu papel, que é quando os soldadinhos estão investigando pra ver qual é o presente de Natal. Aí você vê e fala assim, é uma senhora cabeça de batata! Repito, é uma senhora cabeça de batata! É muito engraçado. Esses detalhes eu já não lembro, já não sei. Parece um soldado mesmo, né? É, ele era um sargento, né? Pô, ele era um soldadinho, caramba. É. Tem que fazer aquela voz, né? Toda impostada, toda séria. Era sério, meu irmão. É, ele é um sargentão mesmo. E era pequenininho, né? Na tua que vivia sendo pisado pelo vizinho do Andy. É, ele é um bonequinho, né? Desses que, quando eu era criança, tinha esses bonequinhos de soldadinhos, vários soldadinhos com fuzil, com aquela coisa de soltar bomba. Tinha vários soldadinhos, uns dando continência. Passou a época desse aí, daí vieram aqueles outros de encaixar, né? O Lego. É, o Lego. Mas esse... É, o Lego tinha Lego. É o antecessor... O pai do Lego eram esses bonequinhos aí, esses militares. Sim. É. É, não só o Lego, como era também o vieram aqueles bonecos de ação, o Falco, essas coisas assim. Ah, o Falco. É, aí mas foi... esses já eram maiores. Esses bonequinhos eram pequenininhos, tipo o Lego. É. O tamanho do Lego, sim. É, verdinho. É. Tá certo. Nossa, meu, lembro muito disso. Estou tendo um flashback. Pois é. Muito essa bom, muito coisas que bom. A gente vai fazendo por aí. E hoje em dia tem bastante filme, assim, quando vai dublar os 35, é uma festa, porque o valor da hora que a gente recebe é 3 vezes o valor da hora comum. Então você vai lá fazer 1 hora de filme para cinema e ganha 3 horas. Então é óbvio. Ah. Então, você vai lá fazer 3 horas, você ganha 9 horas. Você ganha o dia. Nossa, vale muito a pena. O que é melhor pra me aprumar? Eu era líder, tinha poder, mas isso acabou. O que que você tá fazendo hoje, né? Quais são os seus projetos novos? Se a gente vai ouvir mais o seu Madruga em jogos. O que tem de novidade aí do Carlos pra gente? A última coisa que eu fiz em matéria de jogos foi essa segunda parte do Call of Duty. Que eu nem sei se vai chamar isso, mas são os personagens. Uhum. Eu não entendo muito de jogos. Agora, quanto a séries, essas coisas, eu tenho feito muita série pra criança. Tem uma série que é o Grandpa, que passa no Nickelodeon da vida, né? É, pra criança e tal, que é um avô que ele bota um bonezinho e fica pequenininho e vai resolver os problemas pros netinhos e tal. É uma série que a criançada tá curtindo, mas a criançada é bem pequenininha. É, mas pega assim, 4, 5 anos, é, tipo, por aí. Né? Ah, até uns 7, 8 anos. Certo. Sei que a filha de uma amiga minha assiste. Eu falei, bom, alguém assiste. Mas assiste sim. É bem aceito. A gente dubla coisa legal, tem umas coisas assim que são voice-over pra Discovery, essas coisas de... Atualmente, esses negócios de cozinha, de restaurante. Esses Masterchefs aí que vem no TLC da vida, ah, né? Ah, é muito chato de fazer, mas é o que mais tem atualmente, pelo menos aqui no Rio, tá do bastante isso aí. Então tem essas séries, cada dia é uma novidade. E deixa eu te perguntar, tem diferença da dublagem de games pra dublagem de televisão? Você sente diferença? Você tem alguma preferência? Ah, eu gosto de games, gosto de TV. Na verdade, o game não pode ser nem considerado assim uma dublagem propriamente. Porque pra mim, quando eu dublei o primeiro Call of Duty, a gente tem a referência do som só. Eu não fazia a menor ideia de como era o jogo. Eu achava que era um desenhinho, era um desenho, eram figuras assim desenhadas, mais ou menos, como tinham os jogos antigos. E daí você tem a referência, você vai dublando em cima, você vai praticamente imitando o que o americano lá fala. Tem que falar no tempo exato, imitando as inflexões, tem as reações, você tem que fazer reações iguais, né, correspondentes às nossas reações, porque eles têm uns uau, umas coisas que são meio intraduzíveis, né, que a gente bota um tipo de reação diferente. Mas quando eu assistia o jogo, eu falei, pô, mas se eu tivesse visto essa imagem, eu teria feito outra coisa. Na dublagem, a dublagem é calcada na imagem. Você vê o ator, vê o desenho, vê a ação e dubla aquela imagem. Tanto é que tem uma coisa que a gente fala em dublagem. Dublagem é imagem. Sim, ninguém vê. Se não casar com a imagem, pode ser até em cima do som. Mas não funciona. Não vai dar certo. O espectador tá vendo a imagem e a sua voz. No game é diferente. Você dubla o som. Então, quando bota a imagem, eu acho que nem sempre corresponde. Fala, pô, se eu tivesse visto essa imagem, eu teria feito diferente. É umas loucuras. Pelo menos, se eles passassem pelo menos a animação pra vocês, né? Então, eles dão, assim, tipo, uma ideia da ação, assim, atirando no inimigo. Mas aí não dá pra ver, né? Você não vê. A dublagem é muito visual. Essa é a diferença. Você tem que dar uma dinâmica, você tem que fingir mais ainda, né? Porque você tem que imaginar aquilo que tá acontecendo. Eu vi uma entrevista, acho que foi até do Guilherme Briggs, ele dando uma vez, ele contando a respeito disso mesmo, da paranoia que estavam os estúdios de dublagem por causa na verdade não é nem dos estúdios, era a exigência dos clientes, que estava vindo praticamente só a boca do ator, só para fazer a sincronia labial mesmo. Ele falou, pô, gente, pelo amor de Deus, por causa com medo de vazar cópia, né? Por exemplo, a gente dubla filme, principalmente para cinema, que é justamente o filme que tem que ser mais bem dublado, porque a tela é enorme. Sim, né? Sim. E a gente ganha mais por causa disso, porque a gente tem que fazer um trabalho mais minucioso. Você tem que pegar os detalhes das bocas, das coisas. E daí vem um filme que tem uma faixa que passa toda hora na frente da gente. Vem um filme mais escuro, todo escrito propriedade da Warner, propriedade da Fox, sei lá o quê, em cima da imagem, cópia para dublagem, tudo escrito em cima da coisa que você está tendo que dublar. Sabe, se tivesse um papel na frente e você vê o filme atrás, isso dá uma broxada em quem tá fazendo, né? Você fica até se sentindo um pouco mal, né? Parece até que estão desconfiando da pessoa. Você não tem a ideia real do filme. Eu acho meio... São as medidas de proteção contra a pirataria, sei lá, e a gente não pode fazer nada. A gente é pago para fazer. Fazer da melhor forma possível. Como nos filmes para televisão, você é pago para fazer, faz da melhor forma possível, obedecendo às exigências do dono do filme, que não entende nada de dublagem. Então, quer que amenize, em vez de você falar merda, você fala droga, em vez de você falar... Filho da puta é bobão. É por aí. Então, acaba. Tudo bem, tem que seguir, né? Tem que seguir. É, você tem que fazer. E daí as pessoas acham que você é que é babaca. Não, você tem que estar fazendo o que é mandado fazer. Eu só trabalho aqui, né? É, tem absurdos de donos de distribuidora que não deixam você falar os artigos. O meu pai, você fala meu pai. Hein? Essas coisas assim que você não entende, né? Será que eles pensam assim, eu sou o dono e eu vou inventar a moda? Em vez disso, você tem que falar ao invés disso. Sabe, tem umas coisas assim... E daí... Acaba até ficando falso, né? Não fica natural no nosso dia a dia. A gente não fala assim, né? Não, e você assiste lá as novelas, é outra coisa, né? Principalmente Malhação, né? Por falar em inglês, né? Eles lá, você mal entende o que eles estão falando, porque eles não falam tudo. Tudo pela metade. Sim. Pra gente encerrar aqui, Carlos, é só uma última pergunta. O que você acha dessa... Da chegada, ou da chegada não, porque sempre houve, né? Mas assim, dessa questão de atores que não são... Às vezes nem atores, mas assim, personalidades do Brasil, né? Vou colocar dessa Fábio forma. Fábio Pochá, que não Danilo são... Gentili, esse pessoal que tá na mídia e vai dublar. Isso, que tira não... o emprego, né, de alguém que realmente é dublador, com DRT, enfim. Como é que é essa questão? O que, é que você acha? O problema, assim, não é nem que tá tirando o emprego, né? Porque eles são, geralmente, quem dubla é ator, e a dublagem é um ramo da profissão de ator, né? O que acontece é isso que eu falei para você. Um ator, para ser um bom dublador, para chegar num papel de ponta, são anos de trabalho, são anos de ralação, são anos de você pegar detalhes e tal. E vem essas pessoas que são ótimos atores, mas que caem de paraquedas nesse ramo específico do trabalho de ator. Então, fazem aquilo que eu falei para você, eles fazem o trabalho de um principiante. É o que acontece raramente na dublagem profissional. Um principiante fazendo o papel principal. E é o que acontece. De repente, você vê que o cara pode ser até um bom ator, mas ele não está preparado para fazer um papel de peso numa dublagem. Que um dublador mais acostumado faria melhor do que ele. Só que os departamentos de mídia deles acham que tem que ter um ator que tenha um nome para chamar público. É o que eles achavam, tipo, com aquela roqueira, né, a Pete, que... Meu pai é o Shinobi. Meu pai bateu no Shinobi. Qualquer principiante de dublagem que entrasse no estúdio para fazer uma ponta e fizesse o que ela fez, o diretor falaria, ó, minha filha, vai fazer um concurso. Vai fazer um concurso. Do Banco do Brasil. Porque não dá. Então, aquilo ali não é nem coisa de principiante, Carlos. Aquilo ali você tá sendo bonzinho. Aquilo ali parece que ela tá, sei lá, fazendo fonoaudiologia. As árvores. O amigo meu botou pra eu assistir. Ele falou, Rodrigo, tu já viu a Pete? Eu falei, não. Ele, olha só. Aí ele botou pra eu ver aqui em casa, botou um videozinho. Ah, porque eu sou uma ninja. Eu não sabia que a Katana era da Bahia, não, que é a personagem que ela faz, né? Aí ele virou e falou assim, cara, tá desse jeito. Porque eu tinha escutado o rebuliço, deu problema do Roger também, parece, do traje rigor. Roger também, o trabalho dele foi péssimo. Porque esses aí são pior ainda do que pegar um Fábio Porchat, que ainda tem um lance de ator. Agora, eles se baseiam em que essas pessoas... que eles chamam star talent, que pagam muito mais, por exemplo, você, para fazer o papel principal de um filme aí, que seja esse 35, né, para cinema, que tenha 10 horas de dublagem, você ganha 3 mil e poucos reais para fazer. Eles pegam e pagam 30, 40, até 50 mil para um star talent vir fazer o que um outro dublador faria por 3 mil e pouco. E com muita fica ruim, né? Entende? É porque e o trabalho dele não corresponde. Não corresponde. Eu juro por Deus, a própria Disney, eu não tô entendendo. Porque assim, no Brasil, inclusive isso já é sabido há muito tempo, você com certeza pode reforçar isso, que a Disney sempre elogiou, e muito, as dublagens dos desenhos dela aqui no Brasil. E ela sempre associou o sucesso das produções no Brasil, ela sempre associou com a qualidade da dublagem. Então ela sempre valorizou pra caramba. E aí, não é verdade isso? É verdade. Tanto é que os filmes da Disney são todos dublados lá nos Estados Unidos. Então eles têm esse termo de comparação, porque eles dublam a dublagem mexicana, a dublagem brasileira, a dublagem italiana... todos são mixados lá, então eles têm essa visão de como é a dublagem no mundo. E eles falam que a dublagem mais perfeita, mais próxima do original, mais criativa, é a dublagem brasileira. Isso eles... Sim, pois é, e assim, sempre. Rei Leão, Aladdin, todas as grandes produções da Disney, que foram sucesso de público e renda aqui no Brasil, tiveram a participação de dubladores profissionais. E agora, que sempre fizeram um trabalho belíssimo. E agora, de uns tempos pra cá, eu não sei o que está acontecendo. Isso provavelmente deve ser diretor de marketing. Aí resolve botar um ator que é parecido. Cara, eu fico tão indignado com uma coisa dessa. Bota um ator que é parecido com o personagem da tela. Aí você vê coisas absurdas, como, por exemplo, no Enrolados, que teve a participação do Luciano Huck. Aí eu falei, porque o Luciano Huck tem um nariz parecendo um né? Tem aquele nariz tucano. Só uma doença na cara dele, aí botou ele pra dublar um personagem que parece que tem uma doença na cara. Aí ficou aquela coisa tosquíssima. Aí você tem todos os elencos. Aí eu assisto Enrolados direto mesmo por causa da minha filha. Você tem todo o elenco perfeito, e aí quando vai falar o personagem do Luciano Huck, o cara parece que tá com um ovo entalado na garganta. Pois é. É. Pra entender, né? A Disney eram outras pessoas daquela época. Agora são essas pessoas novas, com essa visão nova das coisas. Por exemplo, você vai fazer os desenhos, você vê, olha os desenhos antigos, Scooby-Doo, vários desenhos que... E muitos filmes, muitas coisas antigas que eram super criativas, porque você tinha liberdade de ver a imagem e ficar criando, brincando em cima. Hoje em dia, eles fazem teste e pedem para você fazer exatamente o que está o mais próximo possível do original. E ganha o que tiver mais próximo do original. Eles não querem saber de criatividade nem nada. Eles querem que reproduza o que eles fizeram. O que está ali, né? Eu é acho uma coisa engessada. É castrante para você, que é um criador. Você está arrepiando. Um ator, né? E vocês têm toda uma forma de trabalhar, toda uma forma de interpretar, de criar situações e tal. Eu poderia dar N exemplos aqui de produções de desenhos animados, por exemplo, então eu estou falando das produções da Disney. Poderia dar N exemplos aqui de produções que só fizeram sucesso no Brasil, e eu tenho certeza absoluta que foi em virtude da dublagem. Até às vezes desenhos que nem se saíram até muito bem lá fora, e aqui no Brasil se fizeram muito sucesso. E eu tenho certeza que foi por causa da dublagem. Sim, sim. E aí você é obrigado a aturar a Pete, aturar o Roger, aturar o... É, eu falei, atualizar a tua cara, rapaz. A brincadeira o Sunda, não. Né, fazendo o Shrek. Né? Pelo amor de Deus, o Bussunda parecia que tava... Sunda. Não, mas o Bussunda chegou ao cúmulo de que o Mauro Ramos dublou, ganhou o cachê pra dublar o Shrek. Sim. Pra servir de base pro Bussunda. Nossa. Foi um absurdo. Aí ele dublou em cima do Mauro Ramos, que criou o personagem, e ele foi em cima. E nem assim conseguiu, né? Foi, né? Quer dizer, ele se sustentou em cima do talento de outra pessoa e mesmo assim ficou aquela porcaria. E olha, a putada não. O Bussunda dublando, ele parecia que tava com sono. Ele parecia que tava dormindo naquela cabine. Pelo Deus. É. Acho que é falta de experiência, né? Não adianta, falta de vontade. Né? Eu acho que eu já ouvi falar também que o Bussunda chegava lá, queria fazer a coisa tudo pra ontem. É uma coisa mais ou menos assim. Não, eles não têm a paciência que você tem que ter pra dublar. Quer dizer, quem tem a prática faz rápido. Mas quem não Sim. tem a prática tem que ter a paciência. Tem que fazer e repetir até ficar bom. Sim. Eles... Até sair. Não adianta falar que nem o Krust, né? Chegar lá, falar 10 palavras, sair correndo do estúdio e tá certo, tá gravado. Não, tem que ficar, tem que tentar, tem que fazer várias vezes, até ficar redondinho, né? É um trabalho. É, enfim, né? Vale, né? É a sina do Brasil. Obrigada mesmo por você ter atendido o nosso convite aqui para fazer essa entrevista. Foi um papo. Foi muito legal, muito divertido, eu adorei. Acho que o Calaveira também. Nossa, eu tava precisando rir, caramba, eu tô revigorado. Foi muito legal, foi muito bom ter feito. De verdade, Carlos. Queremos agradecer muitíssimo a sua presença, como disse a Mel aqui agora. E o Churrascast é todo seu, pode dar o seu recado final aí. Quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Tem bastante. Para os seus fãs, né? É isso, que eu adoro conversar com eles. Eu espero que eles tenham se sentido na pele de vocês conversando comigo, né? Porque o diálogo foi super legal. E eu falei com vocês como se estivesse falando com eles. E eu agradeço vocês terem me dado essa chance. Desse papo, dessa conversa informal, que foi muito legal pra mim. Ah, foi divertido pra caramba. Parece que a gente se conhece há um tempão, parece que a gente tá na mesa do bar, né? Só falta umas coisinhas pra incrementar. Né? Falta daí, um aperitivo, um vira-gosto. Invadir de madrugada. Ô, Carlos, muito obrigado, de verdade.